Da cabeça ao pé, nada do que tu vê é o que realmente é. Me mostra porque tu merece um pódio. Eu vejo fogo nos seus olhos. Ela tá com pão nos couro e quer foder. Olha na minha cara, eu vou fazer o quê? Eu vim de portal, minha vida é um lazer. E se é isso que ela vai ter? Eu tô aqui, eu tô aqui. Ela quer colar, ela quer colar. Se eu tô aí, eu tô aí. Ela quer chegar em todo lugar que eu vou. Se eu tô com alguém, eu tô com alguém. Ela quer saber, ela quer saber. Se eu vou pegar, e para de me stalkear. Tá de neurose toda ciumenta. Não inventa. Tá de neurose toda ciumenta. Tu é das que brinca e depois não aguenta. Ela anda dizendo que um dia a casa cai. Só se for a sua, gasta na grana do pai. Eu já nasci putão, por isso eu sou assim. Causado de problema desde pivete. Aumenta o som e cate a paia que eu não quero te ouvir. Vai mentir pra mentiroso, poxa, logo pra mim. Faz melhor. Admite que de todas você é a maior. Quer me dê e quer me dê, mas eu sou só de mim. Não me dei pra você. Eu vim te fortal, minha vida é um lazer. E se é isso que ela quer, ela vai ter. Tá de neurose toda ciumenta. Não vem pra cima, não inventa. Tá de neurose toda ciumenta. Tu é das que brinca e depois não aguenta. Se eu tô aqui.